Era autorizada. 040, 605. Bro, Golo 607. Golo 607, solo ao 01, táxi via Alfa Índia para o Gate 3. Alfa Índia, Gate 3, 07. Salvador, Bacia, 75722, aguarde cópia. Bom dia, Gol 897, livre ponto, pistão 0, vento calmo. Gente, pelo lado, pousou 897. Salvador, tanto 3171, no ponto do táxi, 3 horas e 50 para a minha, carne galeão, 142 a bordo. Então, o ponto de espera está livre. Juliette Alfa, 1011 no ajuste, 18,5. Tá, que estamos esperando no 07 Alfa, 11 agora, 3171. É tráfego único para pouso? Afirmativo. Eu fiquei um pouco alto, eu posso fazer um 360 ou então entrar na 200? Afirmativo, o 897, vou coordenar controle. Inicialmente, mantenha a proa. Então vai manter a proa, então vai subir 2000, tá? A intenção é voltar a visão, tá bom? Gente. 1897, autorizado a prosseguir visual para a final da 190. O vento calmo, ajuste 10, 11, modificando regras ao 05. Gente, vou manter só mais um pouquinho a proa, aí eu vou curvar a esquerda para ingressar no circuito. Pode ser? Afirmativo. Obrigado. Gol para ingressar via Juliette aqui pro 02? 02. Firmo, por ingressar. O Salvador, gol 9032, estação Recife 410. Ok, esquadra, cópia, ajuste no 011, no 932, 9032, bom dia. Bom dia agora. 5, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro no 011, só no final da S3. 2000 com 1011 reportado no INSX-3, voo no 605. Beleza. Sete, redução para 2109. 71 no torre no noite, decimal meia. Na 3597. Reduzindo 209, está 3597. 3171, alinha e mantém, piso no zero. Alinha e mantém, piso no zero, 3171. 605 vai iniciar a redução. Só um instante. Salvador, o gol 9032. 71, informo que após a decolagem vai manter por até 3000 pés, ok? O decolagem autorizada, vento calmo. A gente mantém até 3000 pés, pode autorizar a 3000. 897, faça 360, pela esquerda, ok? Reporte nova perna contra perna do vento pela esquerda, pela direita, vamos lá. Quer que o 897 mantenha a proa e depois curva a direita para a duna? Negativo. Não tem condições devido a um gol agora, uma do externo e mais um TAN na final ILS, ok? Gente, 360 pela esquerda, 897. Mantendo 2000. Torre Salvador, gol no 605. Bom dia, baixou e travou, 1,5 para a terra. E o 5722, só um instante a cópia, o número 3, 1019. 2 Salvador, Gol no 605. No 605, prossiga. Em uma milha para o Luciano, baixou e travou na 60. Continua a aproximação, aguarda autorização no 605. Aguarda autorização, Gol no 605. Falou 3290, pode iniciar o push no 10? Pronto, cópia. Pronto. Então 3890, Salvador Recife, autorizado nível 330 via Upper Whisky 58. Decolagem dando 0, primeira curva esquerda, prefiro sair da Puca, transição Aru. Aciona 5407 no transponder, o controle em 19 decimal 35. Então 3890. Ok, 330, aprovado para Recife via Upper Whisky 58, decola na 10 com curva esquerda. Boca, transmissão, Aracaju, aciona 5407, controle 119-35-3890. Cotejamento correto, reporte quando está livre o pushback, reporte táxi, o TAN 390. Eu ativo o chão táxi, 3890. Ok, você no Chiquez, o 3171, vai manter por até 3000, chamou o controle em 1935, uma boa viagem. Até em 3935, 3171. Pronto, cópia. Prossiga. Recife 410, para o Whisky 58, pista 10, esquerda, Full Caracaju, controle 119-35-5163 no transponder. 410, para o Whisky 58, pista 10, curva na esquerda, Full Caracaju, 119-35-5163. Correto, modulo agora 1219 para iniciar pushback e acionamento. 9032. 219. Informará estabilizado, ajuste no 0 no 1. Estabilizando o TAN 3597. Sente TAN 3597, completo sinal e chame 2. 118, décima meia dúzia. 118, meia dúzia, 48, TAN 3597. Voo no 605. Voo 1897, mantém a presente posição. Ok, complete o 360 agora e sob condições visuais, linha litoral e aguarda para girar a base final 90. Então mantenha a proa guardando para girar a base, 1897. Testou visual com o seu tráfego agora na linha litoral, ok? Então tá, vou via litoral, 1897. Torres, Salvador, tá 3597. 3597, o ajuste 90 no 1, bom dia, tem livre pouso, pista 90, vem calma. Depois na pista 90, TAN 3597. 5722 Web, na escuta da torre. Webjet 5722 é a torre. Deixamos o solo 219 para a cópia. Ajuste 091. Web 5722, informação agora hotel, pronto cópia, 320 Brasília. 5722, Brasília, autorizado nível 320, decola da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída é Lefa. Após, rota conforme o plano, 5404 no transponder, o controle em 1-9-35-5722. Inicialmente a rota é posição Lefa, após direto Zambi, após Dogna, Delta, Oscar, Golf, November Alpha, após conforme o plano, 5722 do Webjet. Da 1 a 0 com o Tigre, né? Ele é Lefa. conforme rota do plano 5404, responde a 935, o controle está constante. Confirme a rota copiada. Eleva, Zamb Dogna, após Lapa, Turístico 1-0. Afirmativo, correto, 01 no portão, está livre com o chipeque acionamento, é por táxi. Poderemos táxi, fecha 2-2. Aula TAM 3890, para o táxi 36 a bordo, 3:30, alterna Natal. Apenas confirmando, Natal 3:30, 36 a bordo. Afirmativo. TAM 3890, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 286, altímetro 1-0-1. Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 186, com 1011, 3890. 605, táxi lento, portão previsto 01, temos um bang da objeto na... da... o bang da objeto no portão 01, né, realizando o push. Ciente, portão 1, voo no 605, ciente do objeto. Mantenha a posição antes da 6 Juliette, aguarda instruções. Antes da Juliette, aguarda, para as instruções, voo no 605. Passando em Índia Serra, 1897. Gente, continua a aproximação, aguarda somente pista livre, 1897. Guardando, muito obrigado, 1897. 3597, tração no solo ao 17, agora 1219. 219, livrando, 3597. Táxi 6 Juliette. Tá, antes da Juliette, 3597. Gol no 605, prossegue em frente, via Índia, para o portão 01, assim que o bang do objeto livrar o eixo da Táxi 6 Índia. Gente, na Índia, para o portão 1, após o objeto livrar a Índia, gol no 605. O objeto 5722 é o solo voltando. Confirma, 5722. Afirmativa, apenas para sua informação, vai passar um bang aí, assim que livrar o eixo da Índia, vai passar um bang aí a sua própria portão 01, ok? Sim, 5722. TAM 3597, Alfa Juliette, 07 é o portão, TAM 3597. Alfa Juliette até o 07, 3597. Salvador, bom dia, TAM 3890, ponto de espera da 1-0, pronto. 3890, após o tráfego na curtíssima linha, mantém. E a mantém após o curso do tráfego, 3890. Para o táxi web 5722 com 9, 3, 4 horas e 10, alterna o ponto. 4:30, confirme, confirme o POB? 93. Confirme? 93. Afirmativo, 93. 5722 do objeto e tem táxi autorizado via Índia no ponto de espera 2186, altímetro 1 011. Índia, ponto de espera 2186, 011, 5722, bom dia, bota lá. 97 no solo, aos 20, livre à direita, chame o solo 219. Direita, cono 219, cono 897. Salvador, gol 9032, posição 612, no pai 3, para o pushback, acionamento. Ok, 9032, agora o solo 219, por gentileza. Ah, desculpa, cavaleiro. Diego, 9032. O 9032, padre 3, está livre o pushback acionamento, reposte quando pronto para o táxi. Para o táxi. Da pista 10, vento 040 graus, 3890. Livre decolagem, 3890. Webjet 5722, Alim mantém pista 10, após o táxi. Alim mantém a 10, 5722. Controle 1935, uma boa viagem. 1935, 3890. Controle Salvador, bom dia, tá 3890. Tá 3890, contato radar, sul e mantenha 330, saída Puca, São Aracaju. 330 na Puca Aracaju, 3890. Do próprio objeto 5722. Cliente aguarda o 5722. Então? Juliético 09, gol no 897. Salvador, é o gol 1642, transcende do ativo para Recife. Gente, gol 1642, Recife 390, mais 30 segundos, cópia. Enter. Dois decolagem autorizada, pista 90, 020 graus, 3 horas. Decolagem 90, 50. Táxi, o gol 9032, total 60, alterna Salvador com 3 horas e 20. 3 horas e 20, confirme por gentileza o POB? 60. 60 e confirmando alternado Salvador. Afirmo. Gente, o gol 9032, tem táxi autorizado via Juliette, Alfa no ponto de espera da 10, quando pronto, 208, meia dúzia. Voltímetro 1-0, 1-1, bom voo. Matheus 3, Juliette Alfa, ponte espera 18-6, 1011, obrigado, bom dia. Voo no 642, pronto, cópia. Assim, escuta, cópia, 42. Voo no 642, Salvador Recife, autorizado nível 390 via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5-4-1-3 no transponder, o controle em 1 no 9.35, voo no 642. 390, decolagem da 10 com curva esquerda, na Puca, Puca, transição Caju. Upper Whisky 58, aerovia, 5-4-1-3 no transponder, o controle em 19.35, 42 a gol. 2, Salvador, da 3153, final 1-0. 3153, bom dia, vento calmo, ajuste 1-0 no 1, tem livre pouso, pista 1-0. 3153. A 3153, livre pouso, pista 1-0. Pro hotel. Boa noite, 04, bom dia, hotel, confere informação em curso, Galeão. Tô checando aqui no meu sistema e não consta a sua CHG. Tá ciente do Notam que define a nova rota pro Galeão? A rota é Upper 50, Upper November 857, Porto Seguro, Intercepta Upper Zulu 6 até Groove, onde Intercepta Upper Zulu 14 até Toquim. Sua rota tá só apenas pela Upsilon 14. Tô checando aqui no sistema, não tô conseguindo visualizar a CHG. Haveria condições de entrar em contato com a companhia? O voo no 804? Afirmativo, entrar em contato. Obrigado. Nada, assim que tiver a resposta, entre logo em contato aqui com a gente, que a gente vê o que fazer aqui possível. Ok, obrigado. Salve Salvador, na escuta do Mike X-Ray Echo. Meu, após o Sam na curtíssima Lima. Enquanto no pátio 3 para reboque. Afirmativo, senhor. Ponte de número 8, pátio 1. A intenção do pátio 3 para o qual gate do pátio 1? 8, gate 8, pátio 1, senhor. Aguarde o Mike X-Red. Aguarde, senhor. Bom dia, voo no 607, sentido ao céu, autorização Guarulhos. Fala, bom dia, voo no 607, sentido ao céu, autorização Guarulhos. Voo no 607, Guarulhos, informação hotel confere, guarda de copa número 2. Guardando, sendo previsto, por gentileza. Fala, 642 a gol, nós tá no gate 612, pushback acionamento. Voo no 642, livre custo de acionamento, 612 o portão é por táxi. 142. Cinco, três da TAM, no solo de Salvador, vai aos 29, direita, 1219. Direita, 219, TAM 3, 1-5-3. Salvador, bom dia, TAM 3, 1-5-3, de zona, se escuta. TAM 3, 1-5-3, bom dia, táxi via Alfa, reporte em Anza, táxi Juliette. Alfa, reporte.